Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Estadão. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado Eurípides de Castro Júnior, e ele vai conversar conosco sobre movimento, a doutrina espírita e o desenvolvimento social atual. Vamos falar sobre movimentos sociais, Deve ser interessante a nossa conversa aqui com o Eurípides hoje, que o Eurípides ele conversa bastante, tem bastante conhecimento sobre a sociedade e principalmente sobre movimentos sociais, que é o que a gente escuta mais falar atualmente. Inclusive ontem, né? Ontem houve dois movimentos, um considerado fascista e outro considerado antifascista, né? Exatamente. Então, eu não sei qual que é o mais correto agora, viu? Porque no momento atual parece que nós estamos num fascismo muito pior do que na época da Revolução, né? Se vocês ligarem para nós aqui, hoje nós temos dois livros para sortear, três livros do João Alberto Teodoro, aquele livro Um Amor Diferente e também o livro Renúncia de uma Paixão, dois livros aí que estão bastante conhecidos já no nosso meio espírita, e o João Alberto que esteve aqui conosco o mês passado, né? E deixou para nós aqui alguns exemplares para nós fazermos sorteios. Então é só ligar para nós, tem dois telefones, 3322-1290 ou 3018-4889. 3018-4889, 3322-1290. Ligue para nós aqui também, participe aqui também do nosso Facebook, www.facebook.com/ Programa Vivência Espírita. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. E um bom dia para você, nosso querido ouvinte, que está nos escutando na Rádio Estadão. E para você que está nos escutando na gravação durante a semana, um bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, vocês podem entrar no site que o Jorge acabou de falar, no Facebook, e o telefone também, 3322-1290. E 3018-4889. Para a pergunta de hoje dos três livros que o Jorge comentou, você acha que os espíritas devem participar dos movimentos sociais? Então entre, deixe o seu comentário, a gente vai lendo aqui durante o programa. E para a prece de abertura de hoje, com a Marina Ferri de Taubaté. Pai de bondade, abençoa-nos nesse instante em que aqui nos encontramos. E pelas ondas que navegam no éter, a paz vai se estendendo. Permita, Pai, que nesse instante voltemos os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso coração ao amorável Jesus. E que Ele, em sua grandeza, nos inspire sempre os melhores sentimentos, as melhores reflexões e as mais nobres atitudes. Abençoa, Senhor, este grupo que busca levar a todos um pouco do muito que temos recebido. Fica conosco, Mestre, abençoa-nos, Pai, e que a paz esteja em todos os corações, alimentando a fé e a esperança, transformando em gestos de caridade o nosso viver. Assim seja. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3322-1290. Tema do dia. O tema do dia de hoje é a doutrina espírita e o desenvolvimento social atual, que está muito em voga nos dias de hoje. E nós estamos aqui com o nosso amigo Eurípides de Castro Júnior, advogado, psicanalista, administrador de empresa, foi gerente geral do INSS aqui em São José e é voluntário da FRAMAN, da Fraternidade Maria de Nazaré, e também da AME, Associação Maternal Espírita. Ele já fez teatro, já teve programa na Rádio Boa Nova. Então nós estamos aqui com o Eurípides, que é uma pessoa de muita experiência, de muito conhecimento, inclusive nos meios espíritas, que ele fazia parte da Mocidade Espírita, né? Sim. Eurípides, junto com Nelson Borges, né? Milton Felipe. Nossa, então é daquele. Esse é os dinossauros, né, Jorge? Dinossauro. Bom dia, então, Eurípides e Cássio Júnior. Bom dia, Jorge. Bom dia. Então, hoje estamos aqui falando sobre os movimentos sociais, sobre o desenvolvimento social e a questão do espírita e o que está acontecendo no mundo. E o espírita, pela visão que a gente tem, né, a gente sabe que tem o lado de lá, o lado de cá, e essa integração dos espíritos, né, encarnados, desencarnados, que formam um mundo só. E nós temos um livro dos espíritos, né, que os espíritos falaram assim para nós, que a nossa legislação ela tende a melhorar cada vez mais, né? Quer dizer, nós vamos cada vez mais melhorando a legislação e melhorando o homem. Então o homem vai, moralmente, vai melhorando e vai melhorando suas relações em família, relações com a vizinhança, relações com o mundo todo. E nós temos vários movimentos sociais hoje acontecendo no mundo inteiro. E a gente percebe que as pessoas às vezes ficam meio melindradas em participar. Devo ou não participar da marcha contra o aborto, por exemplo? É, que nós vamos ter aqui no dia 6 de abril, nós vamos ter uma marcha contra o aborto, saindo da Praça Afonso Pena, indo até o Parque da Cidade, viu? Nós convidamos os espíritas para participarem, viu? Porque é a segunda caminhada pela paz. Pois é, caminhada pela paz, fala. Antes, Eurípides, para nós darmos uma ideia geral para as pessoas, o que, que é mesmo? Movimento social, o que, que é? E o movimento social está dentro do desenvolvimento social? Quer dizer, parece que, quando a gente fala em movimento, parece que é alguém que está se organizando para se opor a alguma coisa. E desenvolvimento social parecia que seria uma coisa que você ia progredir. O desenvolvimento, quanto uma fala, desenvolver é você caminhar para qualquer direção. Você não tem uma direção que você ponto A para chegar no ponto B, uma reta, né? Então você tem o desenvolvimento social, ele acontece no dia a dia. Cada vez que você, por exemplo, aprende uma coisa nova e passa isso para alguém, existe um movimento interior seu e um movimento social que você participa na sua família, né? Aqui nós estamos fazendo o quê? Movimento social. A rádio está integrada na sociedade, você tem uma mensagem que você coloca no ar, as pessoas ouvem, e o mais interessante que as pessoas não percebem que na hora que você aprende uma coisa, você se modifica, e você não é mais aquela pessoa que antes recebeu informação. Só para ter uma ideia, fala, Rui. Não, então, essa que é a importância da educação. Sim. Em nossas vidas, que a gente deixa sempre de lado, que o governo deixa de lado, aprendendo, se educando, que nós vamos modificar a nossa maneira de pensar. Isso, e só para você ter uma ideia, eu estava conversando com a minha mulher, né, com a Tereza, que está nos ouvindo aí, e é interessante assim, você fica doente, por exemplo, aí você vai ao médico e fala assim, eu quero melhorar, eu quero voltar ao estado que eu estava antes de ficar doente. O que as pessoas não percebem é que quando você fica doente, se você voltar para o estado anterior, você vai voltar a ficar doente. Você, na verdade, quando fica doente, você se trata e você vai surgir uma nova posição, um novo momento na sua vida. Ninguém volta ao estado anterior. E é um mito que a gente não percebe. Fala assim, aí eu vou tomar um remedinho e vou melhorar, vou voltar ao que eu era. Nunca mais você vai voltar ao que era, desde que você tenha um simples resfriado. Porque o resfriado vai fazer com que você modifique o corpo e, a partir do momento que você sai, você não volta ao ponto anterior. Você caminha em direção a alguma coisa na vida. Então, o desenvolvimento, ele está o tempo todo acontecendo. As nossas células estão nascendo, estão morrendo, e a gente não percebe. Quer ver uma outra coisa? Né? A gente fala assim, desenvolvimento social é feito só pela harmonia do universo. Então tem um livro, por exemplo, que fala o gene egoísta. A gente tem uma coisa interessante, assim, Você só passa para uma geração seguinte uma coisa do seu corpo se o gen for egoísta. Significa o seguinte, o gen, a genética, a célula, ela aprende uma coisa e fala, eu vou passar para outra. Aquela célula que não tem essa tendência, ela não passa nada. Acaba morrendo até? Acaba morrendo. Então, então você, quando começa a analisar o mundo e ver o que as pessoas falam, você começa a se deslumbrar. Você fala, meu Deus, a vida é muito mais complexa e muito mais bonita do que o simples abrir os olhos, trabalhar, voltar para casa, assistir televisão e dormir. É. A vida é muito maior do que isso. E os espíritas percebem que ele é muito maior porque é essa abrangência espiritual. Quando você percebe, você olha a morte do Paulo Goulart, né, o pessoal pergunta, mas como é que uma família se comporta de um jeito sem aflição? É. As pessoas realmente sentem a falta, mas a morte faz parte da vida. E Anicete Bruno tinha clareza disso, a família Goulart tem clareza disso, eles tinham um centro espírita em Pirituba, em São Paulo. Eu fui ao centro espírita do Paulo Goulart, da Anicete Bruno, é muito interessante, porque ela inclusive incorporava, né? Então a família tem essa vivência vamos, espírita. Vamos esclarecer melhor para os nossos ouvintes que incorporar, hoje nós usamos o termo passividade, né? Ela dá passividade aos espíritos através do perispírito. A gente fala passividade. Porque que incorporar dá a impressão que o espírito entra no corpo da média. Dá a impressão, né? Aquela, é aquela coisa que a gente tem que entender como é que o povo pensa, como é que o povo fala. Quando se criou o futebol, por exemplo, teve os artistas falaram assim, não é futebol, futebol é anglicismo. O certo seria ludopédio, né? Quer dizer, o goleiro era goalkeeper. Goalkeeper. Center half. E Portugal é guarda-redes, né? Mesmo que a gente fale em passividade, a gente continua incorporando, né? Só para esclarecer nossos ouvintes, viu? Porque nós estamos numa rádio nova aqui, para nós, né? E temos muitos ouvintes novos, viu, Jorge? Você não queira saber como tem gente nova nos ouvindo. Graças a Deus. Então, pessoal novo que está nos ouvindo é o seguinte, esses termos de incorporação, a gente pode falar psicofonia direta, psicofonia. Então, encosto, né? Encosto. Antigamente era encosto. Então, são coisas que o povo fala, quer dizer, ele sabe o fato, ele diz no seu linguajar uma coisa, incorporou. Porque incorporou é o seguinte: porque quando a pessoa transfigura, quem trabalha com mediunidade sabe disso. As pessoas transfiguram, elas começam a falar diferente, começam a dizer coisas que elas não diriam normalmente. Então a gente fala em incorporação porque alguma coisa está acontecendo. É isso. Parece que é normal, mas é normal, né? É normal. Não é. Às vezes a gente tem que falar do jeito que o povo entende mesmo, né? Porque igual a mulher chegou e chamou o menino que estava ali na rua e falou, meu filho, vai ali e compra para mim 5 pães. Ele deu dinheiro para ele, ele foi saindo, mas deu uma paradinha, virou as costas e falou, ô tia, se não tiver pães, pode trazer pão mesmo? Ela falou, pode trazer pão mesmo, que está tudo certo, né? Então, às vezes a gente fala assim no linguajar que todo mundo fala, que aí todo mundo entende. Euríptes, vamos falar assim, nós estamos falando em desenvolvimento social e movimento social. Só para agitar, as pessoas, nosso telefone, 3322-1290, 3018-4889, ligue para nós para fazer a sua pergunta aqui sobre os movimentos sociais, o que você quiser perguntar. Eu queria perguntar já de cara lá no início. A doutrina espírita, ela é codificada por Allan Kardec, ditada pelos espíritos superiores. É um movimento social? O espiritismo é um movimento social, né? Você veja o termo que ele usou. O Allan Kardec codificou. O Kardec não codificou a doutrina espírita. O termo codificador, ele vem, mais ou menos foi colocado mais ou menos em 1930, quando começaram a falar em codificação. Ele fez uma coletânea, não codificou. Então, o que significa? Os espíritos deram as mensagens, responderam, ele fez as perguntas, tudo certo. Mas ele fez a pergunta, os espíritos responderam, ele coletou isso e com a sua visão pedagógica que ele tinha um senso prático, didático, ele coletou, fez, estruturou a obra e a obra então veio para nós. Então, ele não é uma pessoa que passou por ele, pelo crivo dele, ele simplesmente fez um trabalho pedagógico, né? E o movimento espírita é isso, é um movimento pedagógico. Não, e é interessante que ele veio justamente tirar aquelas confusões todas, porque antes de Kardec já existiam manifestações, já existiam médiuns que sofriam com a mediunidade, sem explicação. Então nós temos aí a história do espiritismo mundial, aí mostra todas essas dificuldades, né? E ele veio justamente compilar, né? Ele veio juntar tudo aquelas informações, porque nós tínhamos aí o Mesmer, né? Que em 1700 e pouco já dava passo, já curava as pessoas só com a imposição de mão. Nós tínhamos lá o outro, o sueco, aquele também que era ele era médio de vidência na era Manuel Sonderburg. Manuel Sonderburg. E a gente vê que eram pessoas que já usavam a mediunidade antes de Kardec e sim, sofriam demais por causa disso, né? Então, e aí o espiritismo como movimento, quer dizer, em 1857, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, né? Que aí é aquela coisa, alguém precisa materializar a ideia, né? Assim como os espíritos estão aqui do lado, sim, como vivem, alguém precisa trazer essa boa nova. Então, o movimento espírita, ele é um movimento social, é um movimento pedagógico, quer dizer, você pode dizer com toda clareza que é o cristianismo redivivo, porque os princípios que o espiritismo ele traz, ele não inovou. Não. Se você pensar, o espiritismo não inova. Todos são conceitos que já existiam na sociedade, mas deram um apanhado geral e simplificou o modo de pensar. Um esclarecimento, né? Esclarecimento. Quer dizer, no fundo, o movimento espírita, ele esclarece por que é que você nasce naquela família. Diga. Eurípides, então, baseado no conceito de movimento que você está falando aí, tem movimento em tudo quanto é canto, porque aí a doutrina espírita foi um movimento dos espíritos lá em cima, porque foi uma pleia de espíritos, então sim, não foram todos, certo? Sim. Então foram um grupo de espíritos que lá em cima resolveram, vamos passar essa doutrina, uma nova doutrina aí para o povo, então também é um movimento. É um movimento espiritual. Movimento espiritual, quer dizer, o que acontece no planeta Terra tem uma ligação direta entre a espiritualidade desencarnada e a espiritualidade encarnada que somos nós. Quer dizer, esse conceito que o espiritismo traz, ele fica mais simplificado, você não tem medo da morte. Ontem eu estava assistindo um filme Paranormal, por exemplo. Eu não aguentei o filme. Ridículo, né? Ridículo. Muito ruim. Porque aí você fala assim, a pessoa fica lá, olha, fala, mas que coisa chata, que coisa ruim. É uma série, né? É uma série. Porque era melhor o filme que estava passando na Cultura, que chamava Marvada Carne, que é antigo pra caramba, um filme brasileiro, que ele encontra até com o diabo lá. O diabo é a Regina Casé, mas você morre de rir pra caramba. Mas então é muito mais legal. É o que acontece com a sociedade. É por não conhecer os princípios espíritas, por não conhecer os conceitos não, que o Kardec compilou ali e esclareceu pra gente, tem medo. Assiste filme e tem medo. Eurípides, mas aí você falou em Paranormal, mas tem um desenho chamado Paranorma. Paranorma. Que é fora de série. É. Né? Esse aí eu recomendo para todo mundo, que é um desenho onde você tem o sobrenatural, né? Sobrenatural que as pessoas ainda pensam, né? O que o espírita pensa, mas tem uma história por trás daquele desenho, que é muito bom o desenho, chama Paranorma. Já passou várias vezes aí na Sky. Aí e veja, Jorge, você tá fazendo espiritismo. Quer dizer, não é uma coisa que é um filme, né? É Paranorma, tá dentro da sociedade. Então, você está informando alguma coisa que você fala assim, não, mas tem que estar só de acordo com o Livro dos Espíritos, só podemos falar sobre... Não, o espírita está integrado na sociedade. E essa é a visão social espírita. Quer dizer, você participa dos movimentos, por exemplo, a Associação Médico Espírita. São profissionais de medicina que estão se reunindo, há uma diretriz, e eles vão trabalhando espiritualidade e medicina. Aí tem a Associação dos Advogados Espíritas. Então, os advogados se reúnem. Mas, ao mesmo tempo, existe a Associação dos Juízes para a Democracia, a qual o espírita também deve participar. Existe a Associação dos militares espíritas. Então, vamos participar. Temos até a Sinagoga Espírita lá em São Paulo, né? Sim, a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. É. Então, por que que colocaram esse nome? Até hoje eu tenho é, só tem judeu lá? Não, lá são todos brasileiros. Quer dizer, não é uma coisa de judeu. É que as pessoas, elas se remetem a questões históricas. Então, às vezes, chama assim, a Santa Espírita do Sion, Santa Espírita de algum lugar, chamando uma questão histórica, que faz parte da nossa cultura, homenagear pessoas, homenagear situações, homenagear momentos, porque é uma forma de cultuar, né? Isso não significa que a gente tem que bater cabeça para, quanto uma fala, né? É. Essas situações, não. São situações que você homenageia para que as pessoas... para que a gente mantenha a história. É. Alguém tem que contar a história, né? É, como aqui em São José nós temos o pequeno templo, né? Pequeno Templo da Caridade. Pequeno Templo da Fraternidade. Da Fraternidade, é. Isso. Nome diferente, Grupo Espírita Francisco de Assis, Fraternidade Paulo de Tarso. Nós não, nem colocamos... Irmão Rodolfo também. Fraternidade Espírita, Irmão Rodolfo. Quer dizer, então, é isso... Ô Jorge, está tocando aqui, tô vendo aqui um sinal lá do nosso operador de som... O que vai acontecer agora? Não, nós vamos colocar uma música aí, mas antes disso, deixa eu falar aqui. Ligue para nós, telefone 3322-1290, 3322-1290, ou então 3018-4889. Vamos ou aproveitar. Entra no nosso site também, pelo Facebook. Isso, então, o site facebook.com/programavivenciaespirita. Isso. Hoje nossa imagem não está aparecendo ali, não, porque o Lano Brito não arrumou ainda o negócio direito aqui, né? Mas daqui a pouco isso vai estar funcionando. Isso são eu não estou nem horas... botando culpa no Maurício, mas eu estou botando culpa agora no Lano Brito, no direto Lano, do dono da rádio. Nós vamos colocar aqui a música Buscai, no CD Buscai, da Célia Tombly, na voz da Célia Tombly, a música Evangelize. Evangelizar também é movimento social, sim, né? Claro. Exatamente. Então nós vamos com a música Evangelize, na voz da Célia Tombly. Se você quer ver campos em flores, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize, de mãos dadas no trigal da vida. Encontraremos Jesus criança no calor das mãos pequeninas. Evangelize, evangelize. Toda flor que vai crescer vai o mundo perfumar. Não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, se evangelize, evangelize, se evangelize. Se você quer ver campos em flores, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize, de mãos dadas no trigal da vida. Encontraremos Jesus criança no calor das mãos pequeninas. Evangelize, evangelize. Toda flor que vai crescer vai o mundo perfumar. não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, se evangelize, evangelize, se evangelize, evangelize, se evangelize. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo, companheiro de doutrina, Eurípides de Castro Júnior, falando sobre a doutrina espírita e o desenvolvimento social atual. Não, mas nós temos aqui a Dirce, nossa grande amiga lá do Framan, viu, Eurípides? Ela é do Framan e também aqui da Casa à Beira do Caminho, a Luz à Beira do Caminho aqui do Centro Espírita, aqui, aqui no centro. Ela está dizendo aqui... É um movimento social de grande, o espiritismo é um movimento social de grande importância, principalmente para os dias atuais. E como seres sociais necessitamos de grande amarmos uns aos outros como fazem, como Jesus nos ensinou. A rádio está ótima, o som nítido. Então, disse. Muito obrigado pela sua ligação, que você havia prometido, queria dizer se estava bom ou não a nossa rádio. Então, estou sentindo que você já está ouvindo a 1290 com muita clareza. Um bom dia para você e continue nos prestigiando. É, o José Carlos da Framan também está perguntando, nós tínhamos falado em incorporação, sabia que esse negócio ia dar confusão aqui para nós, para o nosso lado. O José Carlos está perguntando se incorporação também pode significar canalização. Você está sendo um canal para a espiritualidade. Não é, tá, quem usa muito a canalização é os espiritualistas, né? Principalmente aqui no movimento IP, tem outro movimento também que eles falam em canalizar, não fala em incorporar e nem dar passividade, né? Porque eles, que negócio. É mais bonito canalizar. É mais bonito canalizar. Uhum. E também tem de canal, então nós estamos canalizando as ondas de rádio para isso. Você também. Né? Mas a gente tem que entender, porque existe um jeito popular de falar, e não adianta corrigir muito. Ou seja, quando você vai no INSS, eu trabalhei lá há muito tempo, você fala assim, eu quero me encostar. A pessoa chega no balcão e fala assim, eu quero me encostar. Já está encostado ali. Então você olha assim, a senhora quer se encostar por quê? Pendurar a chuteira. Não, porque é o seguinte, já trabalhei muito. Então, agora você entende. Agora, eu não posso chegar e falar assim, aqui não se encosta ninguém, como alguns falam, fazem na INSS. Esse jeito popular de falar, você tem que entender e aí você tem que traduzir. É a mesma coisa, quem participa de audiência... em juizados, essas coisas todas, o povo fala de um jeito e o juiz traduz aquilo por termo jurídico, né? Porque faz todo um linguajar próprio. Então a senhora realmente está dizendo isso, aquilo, ele cria, a pessoa fala simples e ele cria uma coisa mais pomposa, mais de acordo com a lei. Quer dizer, essa tradução. Então é essa coisa dessa tradução que nós espíritas também estamos fazendo no mundo. Nós estamos vendo, por exemplo, há uma briga de pai e filho, né? Há uma briga que você fala assim, é uma briga, eu não gosto dele mesmo, ele é muito ruim, ele faz alguma coisa, né? E de repente, nós espíritas traduzimos isso como espíritos que estão convivendo numa encarnação, quer dizer, um deu a oportunidade do outro reencarnar, quer dizer, não é porque nasceu na mesma casa que as coisas não vão ter conflitos, porque paz dos cemitérios só existe no cemitério. E mesmo assim, no cemitério tem fogo fato, tem gente cavando, tem enterro, tem uma porção de coisa, nada fica parado, né? Então você, na sua vida, quer dizer, o espírita olha e fala assim, por que o pai está brigando com o filho? Se você chegar e começar a falar assim, é isso mesmo, tem que brigar, tem que fazer aquilo. Não, para, porque você tem que aprender. E esta frase está na boca dos espíritas e no coração dos espíritas. Aprendizado. Tudo é um aprendizado para cada um. E é isso que faz a gente crescer, para a gente gostar de viver. Né? Para a gente entender esse mundo, e porque o Espiritismo faz essa releitura. Por que que nós estamos aqui falando na rádio, três pessoas, mais um aqui técnico, mais outro chegando, mais tal. Quer dizer, o que nos liga? Essa família humana, a família genética, que nós temos a família de sangue, e essa família espiritual, que nós estamos todos integrados. Você deve ter amigo meu, que está lá na Ucrânia hoje, deve ter amigo, irmão meu, que pode estar no Canadá, pode estar em Singapura, pode estar no Japão, que eu, nessa encarnação, não vou ter contato com ele. Mas nós estamos em contato um com os outros aqui, porque nós temos alguma coisa que nos une, né? E isso que tem que estar claro para todos os espíritos quando falam em movimento social. Nós reencarnamos, temos hoje uma visão de mundo, não existe inferno para o espírita. Quer dizer, não adianta você pensar que você vai viver uma vida, vai trabalhar, vai conhecer as pessoas e você vai para o inferno ou para o céu. Não, é o eterno aprendizado. Também você não vai dormir até o juízo final. Você vai ir e voltar. É um ir e vir constante, onde a gente aprende em cada encarnação um pouquinho mais. E não adianta você pensar que vai ter que fazer grandes coisas, não. Porque o mais importante, às vezes você entra num movimento, você pega um conselho tutelar, você vai trabalhar no conselho tutelar. Pronto. Se você já trabalhou um pouco no conselho tutelar, que é um movimento social também, sim, né? Muito importante, você vai poder ajudar as famílias. Você ganha encarnação. Você não precisa ser presidente da República para ganhar encarnação. Você não precisa ser presidente do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. Tem que colocar todos os times aqui, senão vão pensar que eu sou de um ou do outro, né? Não precisa ser aqui para ganhar encarnação. Você ganha encarnação, como tem uma fala, o que que ganha encarnação? Quando você faz uma coisa boa, a pessoa que recebe entende isso e cada vez mais estreita o laço de amizade e o laço de amor entre as pessoas. Programa Vivência Espírita, são exatamente 8 horas e 40 minutos. Vocês estão ouvindo aqui o nosso irmão e amigo, Dr. Eurípides de Castro Júnior, que está conversando conosco sobre a doutrina espírita e o desenvolvimento social. E nós estamos falando bastante de movimento social. Faça as suas perguntas aí, porque a gente pode entrar nos fatos polêmicos que a gente vê. Será que o rolezinho é um movimento social? Você não quer conversar sobre isso? Será que esse quebra-quebra aí que as pessoas fazem de vez em quando na rua é movimento social? Será que as pessoas estão marginalizando os movimentos sociais? Será que tem gente infiltrada no meio? Sempre existiu gente infiltrada? Hoje em dia a televisão está falando muito nas coisas que aconteceram antes da Revolução. Será que tem algum anúncio de alguma coisa que poderá acontecer? Hoje nós estamos vendo grandes nações bélicas, grandes nações que têm poder bélicos entrar em conflito. Nós devemos ficar preocupados com isso? Isso também é movimento social? Então tudo isso vocês podem perguntar para o Eurípides, que ele tem, ele e o Rui, por exemplo, tem muito mais experiência do que eu e o Rodrigo, porque eles são da época da Primeira Guerra Mundial para cá. Então, eles podem falar muito mais com vocês. Então, ligue, é só ligar para nós. Principalmente. Não, mas eu, Jorge, eu só quero só dizer passar o telefone, Rui, por favor. Tá. Telefone 3322-1290. Você liga para nós aqui, faz sua pergunta e participa também do sorteio. Ou então, 3018-4889. Liga aqui para a gente, entre também no nosso Face aí, facebook.com/programa Vivência Espírita. Faça sua pergunta. Participe aí do nosso bate-papo aqui com o Eurípides. Rui, e a gente precisa falar também sobre o nosso encontro tradicional, o nosso encontro tradicional do mês de abril. Dia 6, né? Que é a comemoração do aniversário do Chico Xavier, que nós, aqui de São José dos Campos, nos comprometemos a todos os anos fazer aquela visita lá na área verde Chico Xavier. Então, só para falar para as pessoas, nessa nossa tradicional comemoração do aniversário do Chico Xavier, nós estaremos trazendo aqui a senhora, né, Emília Cunha, lá de Peirópolis, que é Peirópolis, fica no distrito de Uberaba. Emília é filha do famoso médium Langerton, que desenvolveu o trabalho de cura através da fitoterapia. Langerton é famoso no Brasil e no mundo todo. A Emília é afilhada do Chico Xavier. Ela gosta de falar que a única afilhada que o Chico Xavier teve enquanto esteve aqui nessa encarnação é ela, né? Então ela está aí para falar padrinho, isso. Foi padrinho de casamento. Padrinho dela, de casamento, né? Dela também. Ela é uma pessoa simples, né? É, e está dando continuidade na obra, no trabalho do pai lá em Perópolis. Então ela passa remédios fitoterápicos para a gente, é médium também de cura. A Maria Emília está com a gente. Agora o interessante é conversar com a Maria Emília. Então a Maria Emília ela não vem para fazer uma palestra. Ela é uma pessoa simples, ela vem para conversar. Por isso que eu coloquei aí o bate-papo sobre Chico Xavier. E ela vai conversar sobre Chico, sobre Langerton, sobre aquela comunidade de Perópolis ali, que é onde tem o Museu Arqueológico lá em Minas Gerais. Eu digo uma coisa para vocês. Que foi também um dos primeiros lugares que chegaram a doutrina dos espíritos no Brasil Central. Né? Através de Frederico Peró, que é o que deu sustentação lá na Fazenda Santa Maria para... Que deu nome à cidade também de Peró. É, para Mariano Cunha, né? Para o senhor Mariano, a desenvolver a doutrina espírita ali. Mariano Cunha, que é o tio de Eurípides Barzanufo. Então, o centro espírita lá que ela é presidente chama Eurípides Barzanufo, fica lá no distrito de Peirópolis. As pessoas que já conversaram com a Emília falam, todas elas, inclusive eu, falam que foi um momento inesquecível. Eu lembro a primeira vez que eu conheci a Emília, que eu fui lá, eu passei com a Yolanda lá em Perópolis, e a Emília saiu da casa dela, que o ônibus ia passar rápido, ela ia conversar com a gente só no máximo uns 40 minutos ali, porque não dava pra gente ficar lá. Mas eu saí, entrei no ônibus de volta e eu falei, se o ônibus quiser fazer a manobra e ir embora para São José dos Campos, eu aceito. Porque só de ter conversado essa meia hora com essa senhora aqui, com essa mulher, com a Emília, já valeu a pena. Então, é inesquecível os encontros com a Maria Emília e a gente quer trazer isso para São José. Dia 5 na AME, ela vai conversar com as pessoas, às 19h30, já está marcado, dia 5. Bate-papo sobre Chico Xavier. E dia 6, o nosso tradicional encontro lá na Área Verde, a nossa prece na Área Verde Chico Xavier, que fica em frente ali o Fórum Trabalhista, lá no Jardim Aquários. 10h30, ela vem para o programa e 10h30 nós vamos para lá. Não percam esse encontro com Maria Emília. E nós vamos pedir para ela, viu, Rodrigo? Vai trazer uns doces de leite, uns doces de goiaba, uns doces essas coisas, para aproveitar aqueles caseiros que eles fazem lá, para poder o pessoal aproveitar também e adquirir aqui. Rui, pode falar. Eu só fui chamar a atenção que nós precisaríamos aqui dar os endereços das nossas casas espíritas. Mas a gente pode dizer que quem precisar do endereço de casa espírita, nós temos para passar para todo mundo que ligar para a gente. Isso, né? Só entrar no site do Universo Espírita. Não, mas sim, mas só que tem pessoas que não têm o site e ela quer saber aonde que eu encontro uma casa espírita no Bosque, em Santana. Então nós temos condições de passar todas essas informações que as pessoas quiserem. É só ela ligar para cá e perguntar onde é que ela é. Se entrar no nosso site www.vivenciaespirita.com.br, lá em informações, tem lá uma lista de todos e um mapa onde é que está. É, uma coisa que eu aprendi no INSS é que a gente às vezes quer mandar um e-mail para uma pessoa só, falando com uma pessoa, porque às vezes mesmo olhando o site, as pessoas estão procurando alguma coisa, às vezes não conseguem encontrar. Então é uma coisa que seria bom eles terem um e-mail pessoal de alguém aqui, não sei quem poderia ser. Pode ligar para mim, perguntar para mim. Então, pode. Mas aí acha, onde é que acha vocês? Facebook. No Facebook me encontra. E mesmo se a pessoa está querendo, por exemplo, eu já estou deduzindo outra coisa, eu sou contador, né? Contador sempre faz cálculo. Se a pessoa não entra na internet, ela está querendo saber o endereço por telefone, ela não tem e-mail também, então ela vai ter que ligar de qualquer jeito, certo? Isso. Então, porque se ela tiver e-mail, se ela tiver tudo, ela entra no site e acha o endereço e o mapinha, como chega lá ainda. Eu vou divulgar aqui agora no Facebook também, onde está no nosso site os endereços das casas dos Santos Espíritos aqui de São José dos Campos. Porque nós precisamos entender que tem muita gente que não tem Facebook, não tem internet, não sabe nada disso, né? Não, e que gostaria de ir numa casa espírita. Então faz o seguinte, se souber aqui na Avenida Santos Dumont, né, Rui? Que aqui é o maior barato. Aqui do lado, o nome é Avenida Santos Dumont, do outro lado, como é que chama? É Maria Mira ou JK, que eles chamam, faz uma mistura. E você viu aonde? Tem duas ruas no mesmo lugar. E você viu aonde que o Eurípides foi parar o carro dele? Não. A 300 metros daqui. Por quê? Porque ele não achou a rádio aqui, né? Não, mas ali tá, o número tá grande ali, né? Isso aí é questão de visual. É que falaram assim, tem uma antena de rádio ali, não é outro lugar. Aquela é a rádio cultural. Uhum. Lá é na frente, é do outro lado, né? Exatamente. Não, mas tá tudo pertinho, não tem problema não. Mas essa questão do interesse das pessoas, quer dizer, a pessoa que está querendo informação. Então ela gostaria muito de conversar, às vezes, como eu recebi um e-mail, né? Assim, eu recebo e-mails lá no meu e-mail, eu falo assim, bom, onde é que tem uma casa espírita? O que eu faço? Eu passo para o Rui. Falou, Rui, então resolve aí, porque ele sabe as informações todas. Não, quando eu tinha falado aqui, nós estamos aqui na rua, na Avenida Santos Dumont, 300. número 300. Se tiver alguma dúvida de achar uma casa espírita, pode passar aqui na porta que a gente leva você na porta. Só pra você conhecer onde é que é. Né? Não, mas não, problema, não. O Eurípides, eu pensei que tivesse vindo a pé. O Helder, por exemplo, está ali, conhece todas as casas espíritas de São José dos Campos, de espírita e de Umbanda ainda. Se a pessoa quiser saber da Umbanda, ele leva também, né? Então não tem problema, não. Não é por falta de informação, é que as pessoas não vão ao centro espírita. Eu, quando a pessoa liga, às vezes liga em casa, né? Para mim, liga em casa, liga no trabalho. Eu pergunto logo para a pessoa, mas você mora onde? Né? Quando ela mora, eu arrumo uma casa para ela ir rapidinho, né? Que nós temos mais de 40 casas exatamente, aqui em São José, né? Exatamente. É, e outras pessoas ainda falam assim, não, mas eu gosto mesmo, de onde eu vim eu gostava mesmo, era da Umbanda. Falou, opa, pera aí, anota os endereços aí também que eu passo para você. É, que isso é um movimento espírita. É, nós só não damos endereço para quem quer ler bus, essas coisas, nós não fazemos. Não, né? Não vamos não misturar, vamos, né? Não misturar. Não vamos, mas se é que vamos falar das coisas sérias. Se você que está precisando conversar com, às vezes você quer conversar com um padre, vai conversar. Ah. Então vai, quero conversar com o pastor, vai conversar. Não, e nós já recebemos pessoas encaminhadas por padre, por pastores na nossa casa espírita. Porque aquele negócio, foi muito interessante uma vez, conversando com um médico, ele falou assim, olha, eu já fiz toda a minha parte. Se a senhora conhece alguma benzedeira, porque é o seguinte, a parte médica está tudo pronta. Agora vai na benzedeira para acabar. E porque às vezes a pessoa precisa, é do carinho. Né? Quer dizer, você quando fala de benzedeiras, as coisas todas, é o carinho que você tem com as pessoas. Às vezes ele quer conversar, ele quer bater papo. E é isso que é importante. E às vezes ela quer um abraço, quer um sorriso, quer um aperto de mão, e a gente muitas vezes deixa de lado isso. Muita gente não sabe, né? Ela não gosta nem que fale muito, mas eu vou falar. É, tem uma benzedeira aqui em São José, famosíssima. Quase todo mundo conhece ela no meio espírita. Só, é porque ela não benze ninguém no centro espírita, ela só benze na casa dela, né? Ou então quando ela vai na casa de alguém. Benzedeira, aquelas benzedeiras que benze criança, tira quebrante de criança, faz todas essas coisas. Dona Angelina. É. Dona Angelina do irmão Rodolfo. Ela é benzedeira. É uma coisa que ela tem desde. É uma missão que ela trouxe, que ela foi informada disso desde criança. Eu mesmo já levei meus netos lá pela benzer. Né? E ela então, do irmão. Dona Angelina do irmão Rodolfo. Irmão Rodolfo, né? Só que ela não faz esse trabalho no centro espírita. Não é um trabalho espírita, né? É na casa dela. E o que é interessante, essa é uma coisa que a gente tem que ter clareza. Funciona ou não funciona? E na verdade, funcionando, minha amiga, não discute. Quer dizer, está funcionando. Então se funciona, vai. Tem uma pessoa que eu estou falando bastante aí ultimamente, chama Sebastião Camargo, que é. Ele tem um programa na TV Boa Nova, Despertar da Consciência. Ontem, no capítulo 10 do livro dele, Despertar da Consciência, que era o capítulo que eles estavam falando de alimentação. Ela falou, quem manipula os alimentos também pode levar alguma energia negativa para os alimentos? E aí ele respondeu, olha, não precisa nem eu falar, Allan Kardec já falou isso há 150, mais de 150 anos atrás, mas eu vou dizer para você, não basta você manipular o alimento, basta você pensar mal desse alimento lá onde ele está, lá na plantação dele. Se você pensar mal correr, dele, você já está trabalhando. Então por isso é bom não brigar com a esposa antes do almoço. Porque senão ela vai descarregar aquelas energias nos alimentos. Eu estou lendo um livro do João Barbel. Barbel, nosso grande amigo lá de Franca. Fitoterapia do Além, que é escrito pelo espírito Adolfo e o espírito Eurípides Barçanufo. E ele fala isso também, na hora que vai colher a planta, você já tem que estar pensando positivo, orando e tudo mais. Então, mas você viu, Eurípides, quando a gente casa, como a mulher capricha na comida, porque ela quer agradar, né? Sim. Depois de uns 30, 40 anos... você está falando bobagem, sinto muito, viu? Porque você não pode falar isso da sua esposa, porque ela sempre faz comida com carinho. Eu estou falando da minha esposa. E eu também, da minha, eu garanto você que ela sempre faz do mesmo jeito a comida, sempre coisa. Mas então, eu estou defendendo aqui a Regina, porque a Regina sempre faz a comida do direito, tudo, e você fica falando essas coisas aqui no canal. Não, mas é que antigamente... uma vez que eu falei para ela, nossa, mas esse frango, a cubana lá, né? A cubana, que delícia. Então, todo domingo era o frango à cubana. Até que um dia eu cheguei e falei pra ela, dá pra você parar de fazer esse frango à cubana aqui. Mas você não gosta? Vamos fazer um comercial? Não, mas isso é brincadeira. Isso, vamos fazer um comercial aí. É, com a música, viu, Maurício? Nós vamos entrar com a música do Nando Cordel. Essa música, Eurípides, Mudar de Vida, é uma música de movimento social. Que o Nando Cordel, ele trabalha muito a favor da paz. Então, o movimento social do Nando Cordel é um movimento pela paz, que é um movimento também. né, que esse movimento, sim, todos nós espíritas devemos estar integrados, como o Rui falou, do movimento a favor da vida aqui, que é contra o aborto. Né? E essa música do Nando Cordel, Mudar de Vida, ou Juntos, como muitas pessoas falam, é exatamente um trabalho social que o Nando Cordel faz. Então, são exatamente 8 horas e 40 e 50 minutos. Nós vamos com a música do Nando Cordel, Mudar de Vida, e depois entramos no nosso intervalo comercial. Programa Vivência Espírita, ligue para nós, telefone 3322-1290 ou 3018-4889. Meu coração já resolveu, é hora de mudar de vida. Se a gente fica como está, não vai achar uma saída. A gente tem que entender que cada um é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. Quem tem orgulho, egoísmo em mente, nunca vai ter paz. A droga é a pior burrice que uma pessoa faz. Não adianta se armar, quem briga só encontra a dor. Se a gente aqui se decidir, começa uma lição de amor. Eu sou criança e quero paz, não quero mais sofrer com medo. Eu sou jovem, quero paz, a paz é tudo que eu desejo. Sou policial e quero paz, sou índio pela paz no fundo. Sou brasileiro e cidadão e quero ver a paz no mundo. Oh, oh, a gente pode construir. Oh, oh, muito mais feliz. Oh, oh, a gente pode construir. Oh, oh, um mundo muito mais feliz. Meu coração já resolveu, é hora de mudar de vida. Se a gente fica como está, não vai achar uma saída. A gente tem que entender que cada um é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. Quem tem orgulho, egoísmo em mente, nunca vai ter paz. Usar droga é a pior burrice que uma pessoa faz. Não adianta se armar, quem briga só encontra a dor. Se a gente aqui se decidir, começa uma lição de amor. Eu sou criança e quero paz, não quero mais sofrer com medo. Não quero mais sofrer. Eu sou jovem e quero paz, a paz é tudo que eu desejo. Tudo que eu desejo. Sou policial e quero paz, sou índio pela paz no fundo. Eu também vou. Sou brasileiro e cidadão e quero ver a paz no mundo. Oh, oh, oh, a gente pode construir. Podemos construir. Oh, oh, oh, um mundo muito mais feliz. Muito mais feliz. A gente pode construir. A gente pode construir. Oh, oh, oh, um mundo muito mais feliz. Eu quero paz. Eu quero paz. Eu quero paz. Eu também desejo a paz. Eu quero paz. Eu quero paz. Nós também desejamos paz. E E nós estamos aqui com o nosso amigo e companheiro de doutrina, Eurípides de Castro Júnior, que é advogado, é psicanalista, administrador de empresa, foi o gerente geral do INSS aqui em São José dos Campos, é voluntário da Framan, da AME, já fez teatro, fez rádio na Rádio Boa Nova, então ele é uma enciclopédia ambulante, como dizia nos tempos idos, né? Eu não sei se é enciclopédia. Hoje não tem mais enciclopédia. Enciclopédia, pessoal? Enciclopédia? Enciclopédia. Agora, não sei se eu lembrei de enciclopédia, que foi um cara lá, o pai era analfabeto, mas ele, aqueles caras grossos, muito grossos mesmo, sabe? É, que qualquer coisa achava ruim e tal, não sei o quê. Aí o filho chegou e falou, pai, a professora... Falei, o que a professora está querendo dessa vez? Falei, não, ela falou que eu tenho que comprar uma enciclopédia. Aí ele falou, essa professora é muito besta, a vida toda fui a pé para a escola, agora ela fica inventando essas coisas para você. Né? Então aquele menino que chamava enciclopédia, né? Vamos lá? Ah, vamos lá. É, a Regina Vilhena ligou aqui para nós, disse que o tema está ótimo e parabeniza o palestrante e manda abraço a todos. Regina, um abraço para você também. Queria avisar para você que eu coloquei seu nome lá no ônibus para ir para Lorena, viu, Regina? É... Aí depois, então, você dá uma ligadinha aqui de novo e confirma com a Graça se você vai mesmo, porque o ônibus sai sábado, 5h30 da manhã, lá da AME, 5h30 da manhã, Rua Doutor Oscar Strauss, 350, lá no Bosque dos Eucaliptos. Então, dá uma ligadinha. Se você não confirmar, eu vou dizer que você não confirmou, senão aí eu vou ter que pagar a passagem. Né? Olha, nós temos aqui a Vilma Torres, nossa querida ouvinte de todos os domingos lá do Bosque. Ela está ouvindo o programa, o tema é muito instigante e parabeniza o palestrante Eurípides. Manda abraço para todos e uma ótima semana aos nossos ouvintes. Um bom dia para você, Vilma, e continue nos prestigiando. Eurípides, como que a gente vê esses movimentos sociais, né, que nós estamos falando de movimentos sociais, ou como a doutrina espírita deveria ver esses movimentos sociais, que a gente vê o que está se destacando, às vezes, no movimento social, a pessoa foi lá começar a brigar por causa de passe de ônibus, a diminuir a passagem. Aí está se estendendo para outras coisas. É, mas aí no meio aparece um monte de vândalo para fazer bagunça, com a cara coberta, com todas essas coisas aí. Como que o espiritismo, ou como nós espíritas deveríamos encarar esses movimentos? Nós devemos participar, devemos estar lá junto, devemos ficar em casa? Eu confesso para você que eu tenho receio de participar dessas coisas. Bom, quando houve essa passeata, né, do ônibus, na verdade eu estava na rua, eu estava lá, meus amigos também. Porque é o seguinte, uma coisa é saber se efetivamente, vamos dizer, houve aumento da passagem do ônibus. Eu queria saber a planilha, porque às vezes o pessoal toma algumas iniciativas de governo sem nenhum embasamento técnico. Então ele chega e fala assim, não, vou aumentar o ônibus para R$3. Por quê? Ah, porque tem R$3. Porque a administração pública, ela está de um tal jeito... que as pessoas, eles tomam iniciativa, eles tomam decisões sem embasamento técnico. E a população, ela recebe essa informação, que o Estado é um problema. E a pessoa tem que entender o seguinte, que a gente aprende na faculdade de Direito. Quem tem o poder de tributar, tem o poder de destruir. Quer dizer, eu quero destruir uma pessoa, não preciso matar, é só confiscar os bens dela, eu aumento o imposto de renda, eu aumento o ISS, aumento todos os impostos, eu quebro qualquer pessoa. E o Estado é assim. Então, o Estado tem que efetivamente dizer para o cidadão o que, que ele está fazendo. Porque o que está acontecendo hoje no Brasil é uma completa gestão dos recursos públicos que a gente nem sabe para onde estão indo. E nós espíritas sabemos que os recursos têm que ser muito bem coordenados, muito bem colocados à disposição da população e não nos interesses particulares de quem está no poder. Essa que é a ideia. É, e a gente vê que hoje nós estamos passando por momentos difíceis na nossa economia, porque os salários diminuíram e as despesas aumentaram, né? Antigamente nós não tínhamos celular, não tinha internet, não tinha nada dessas coisas. E isso está pesando muito no bolso do brasileiro. E aí que está. E a gente tem, nós como espíritas, a gente sabe o seguinte... Será que é necessário todo mundo ter esse telefone celular, falando no celular, falando no telefone celular o tempo todo. Quer dizer, como é que está a convivência dessas pessoas? Quer dizer, elas não se conversam mais. Então existem movimentos sociais que falam assim: desligue a luz por um dia ou por um determinado momento na sua casa, desligue o seu celular e venha conversar um pouco, desligue-se. São movimentos que mostram o seguinte: nós estamos desumanizando, nós estamos virando peças dentro de um jogo onde nós estamos fazendo, ganhando dinheiro, vamos sair e tal, e a coisa está de tal forma estruturada que nós estamos esquecendo que nós temos alma e nós somos espíritos encarnados. Quer dizer, que adianta você ganhar dinheiro e destruir todo mundo? Porque nós vamos desencarnar, e que mundo nós vamos encontrar? Questão da água. Você tem uma ideia que as pessoas não têm que entender? Por exemplo, você toma um remédio. As pessoas não têm que entender o mundo assim. Você toma um remédio. Aí você toma um remédio e vai no banheiro e você vai urinar. Então, urina no banheiro dá descarga. Esse remédio, ele cai no esgoto. Do esgoto ele cai no rio. No rio ele vai para tratamento. Só que o governo e as pessoas não sabem que esse remédio não vai sair da água. Não tem reação química. Você quando trata a água, você tira algumas impurezas. Mas quando ele está afetado por remédios, o tratamento não tira esse remédio. Ele retorna para a rede da pessoa. Então nós estamos criando um círculo vicioso, um ciclo muito ruim, e as pessoas não percebem. Quer dizer, você, em tese, deveria ter seu poço na sua casa, porque a terra filtra a água para o poço. Agora, o tratamento das empresas de saneamento, elas não tiram todos os remédios que estão diluídos na água. E nós, com consciência cósmica, nós espíritas, nós temos que entender o seguinte: olha, nós temos que cuidar do planeta, cuidar das pessoas. E a gente recebe lixo atômico, a gente recebe várias impurezas. Imagina, vocês já notaram que, coloco assim, a praia está imprópria para uso? É um absurdo. Como nós espíritas falamos assim: como é que a praia está imprópria? Por que está imprópria? Porque não tem saneamento. Então, nós espíritas temos que lutar, mostrar para a administração que nós queremos saneamento. Nós queremos ruas muito boas, floridas, nós temos que ter jardins, nós não podemos ter esse trabalho ambientalista, nós não podemos sedimentar a cidade inteira com um cimento, porque isso vai acarretar um problema futuro. Quer dizer, essa consciência cósmica, essa consciência universal, o espírita tem. Os espíritos falam da integração entre o mundo material e o mundo espiritual. Ora, então, a participação dos espíritas em movimentos ambientalistas, em movimentos culturais, em movimentos de educação, então, isso faz com que a gente consiga influenciar melhor a administração pública, e tudo fica mais fácil, mais harmonioso. Nós espíritas procuramos harmonia no universo. E você pega o livro dos espíritos, está claríssimo. Quer dizer, a forma como é que é feita essa integração. Você pega os livros do Chico Xavier, ele fala da questão, como é que funciona a evolução em dois mundos, como é que funciona essa integração cósmica. Então, nós espíritas, os movimentos sociais, movimentos culturais, nós temos que participar para levar aquilo que a gente acredita. Isso é uma outra coisa que nós estávamos conversando aqui. Você está na família e você acha que você... não influencio nada, eu estou em casa. Não... É o seguinte, meu amigo, isso eu aprendi em terapia. Se você respira, você atrapalha alguém. Você está usando oxigênio. Se você respirou, você já está influenciando o meio ambiente. Então, já sabendo disso, que se você respira, aprende a respirar e aprende a fazer. E faça isso conscientemente. E você pega as obras espíritas, ele fala em participação. O Cristo participou no mundo, João Batista participou do mundo, Moisés participou do mundo. Você pega esse pessoal resolveu participar. Resolveu fazer as coisas acontecerem. Chico Xavier participou do mundo. Chico Xavier, na sua simplicidade. Gandhi, Martin Luther King, tem tantos aí que... E agora, o importante, você que me ouve, é o seguinte: fala assim do Mandela na África do Sul. O Mandela, por exemplo, no primeiro momento, ele foi muito violento. Foi. Ele participou dos Panteras Negras. E ele foi preso porque ele pertencia às Panteras Negras, que era vamos quebrar. Aí ele mudou, ele viu que a coisa não era por aí, e ele mudou. Então, é muito importante também que a gente não fique pensando que as pessoas não mudam, elas mudam. Não, e o Mandela tem uma coisa que eu acho linda. Ele fala, por que que eu tenho que lutar pela liberdade se eu nasci livre? É uma coisa lógica, né? Sim. E quem é que quer mandar? É o próprio homem que quer mandar no outro homem, escraviza, tortura, violenta, faz uma série de coisas e quando não há necessidade disso. Que o espírita já aprendeu muito rapidamente a lidar com essas coisas, né, Eurípides? Claro, porque aquele negócio, nós, ao ciclo, nós espíritas sim, sabemos disso. Uma hora você está num nível social, outra hora você está em outro nível social, uma hora você está num país, outra hora você está em outro país. A questão da racial. Uma hora eu sou negro, uma hora eu sou branco, uma hora eu sou chinês, uma hora japonês. Eu sei lá onde é que eu vou parar na minha encarnação. Já imaginou os aborígenes da Austrália? Nós também podemos nascer lá, claro. Então, por que que eu vou tratar diferente o aborígene da Austrália? Ah, mas a questão negra, a questão branca, não é uma questão de raça, é uma questão de cultura. É uma questão de cor da pele. E existe um comentário, né, nas correspondências que Allan Kardec fazia naquela época, né, porque quem criou a mala direta foi Allan Kardec no mundo, né? Porque ele, quando lançou o Livro dos Espíritos, ele lançou a Revista Espírita, e a Revista Espírita ele já mandava para o malote, quando saía a edição ele já mandava, né, as correspondências para o mundo todo. E ele recebe exatamente uma comunicação de um país aqui da América Central, da América do Sul, do comentário de um índio com a pessoa que estava passando os ensinamentos espíritas. E esse índio comentava: se eu estou aqui hoje, provavelmente posso ter sido branco. Da outra vez, ele falou, você pode ter sido branco. Então, o branco que está lá, ele pode ter sido índio? Pode. Ele falou, então por que que eu vou ficar brigando com ele ou odiando ele, né? Isso é um comentário que saiu da mente de uma pessoa que nós achávamos naquela época que era uma pessoa semi-civilizada, né? Uma pessoa que não tinha civilização ainda. Mas era uma pessoa que raciocinava já, e uma pessoa que já sabia usar a razão das coisas. Foi exatamente o que o Eurípides falou aqui agora. Nós temos que colocar o nosso momento gigavale. Rodrigo, nós temos informações. Temos sim. A Neide entrou aqui, comentou: bom dia a todos do programa, parabéns pela abordagem do tema de hoje. Ao meu ver, os espíritas não só devem, como têm por obrigação participar dos movimentos sociais, que é sobre a pergunta que a gente colocou. Mas como fazê-lo, já que nem em todos os locais os espíritas são bem-vindos à sociedade? Como levar o Evangelho a Jesus através do nosso aprendizado? Os espíritas, em maior parte, já se tornam indiferentes, até mesmo em seus próprios lares. Que Deus ilumine e abençoe a todos. Isso foi o comentário da Neide. Quer falar alguma coisa, Lipe? Porque eu acho que ela falou, claro, acho que a opinião da Neide, que ela disse que nós temos que participar de todos os movimentos, né? Teremos obrigação até de se envolver e saber isso que acontece. Mas, na realidade, o movimento social, ele não precisa ser nada de religioso. Ele não precisa nós chegarmos participar do movimento social e querer levar a nossa opinião e dizer, eu sou espírito, eu tenho que estar aqui para fazer isso, fazer aquilo. Não. O movimento social, geralmente, é uma luta, digamos assim, entre aspas, por algum progresso que nós queremos ter ou por alguma mudança. Vamos lembrar que aquelas pessoas que lutaram pelos direitos dos trabalhadores aqui no Brasil mesmo, ontem eu estava vendo uma reportagem, um documentário da Paraíba. Muitas pessoas morreram só para ter os direitos dos trabalhadores rurais. Então, homens e mulheres, muitos morreram, muitos foram presos sem ter nada, muitos saíram de casa e não voltaram mais, justamente porque queriam que os fazendeiros dessem os direitos para as pessoas. Então, isso é movimento social. Sim, você tem uma ideia, né? Eu vim aqui para São José dos Campos, sou de São Paulo, sou da Zona Norte, lá, e vim para cá. Eu fui estudar os movimentos sociais do Vale do Paraíba, para entender a cultura do Vale. Aí estava estudando a questão da escravidão. A bancada dos fazendeiros do Vale do Paraíba era a bancada mais conservadora do Brasil, e ela queria que mantivesse a escravidão. Quer dizer, o Vale do Paraíba, historicamente, havia um movimento social para manter a escravatura no Brasil. Então, aí você começa a entender certas questões culturais, porque são movimentos sociais que aconteceram e as pessoas esquecem disso e só sabem o efeito. Então, mas eles queriam justamente isso, porque depois o café aqui no Vale do Paraíba praticamente acabou. Foi quando Monteiro Lobato escreveu aquele livro Cidades Mortas, porque aqui o Vale do Paraíba praticamente morreu. E esse movimento cafeeiro, ele foi, inclusive era chamado de Onda Verde, né? Porque ele ia sempre mudando. E foi lá para a minha região. A minha região, por exemplo, era uma região cafeeira muito grande, Ribeirão Preto também, cafeeira, mas só que lá a gente não aceitava muito a escravidão, não, né? Sim. É, quer dizer, já foi a cidade mais nova. Tudo tem um ciclo de evolução, né? É. Tudo tem um ciclo de evolução. Foi para um lugar que seria mais. O Vale do Paraíba tem esse karma espiritual aqui, né? Então, Vamos lembrar quando aconteceu a Marina Ferri contou para nós, quando aconteceu aquela catástrofe natural em. Caraguá? Aqui, em São Luís do Paraitinga, né? Que nos trabalhos espirituais foram mostrados muita gente que estava sendo libertado ainda, espíritos libertados que estavam presos lá até agora, né? Até há pouco tempo, espíritos presos achando que ainda continuavam ainda continuavam escravos, ainda continuavam sendo feitores, ainda continuavam sendo donos de fazenda. Então, muitos escravos, com aquela água arrebentando cidade, arrebentando tudo, foi libertado muita gente. E você vê, daquela minha região, que eu sou lá daquela região lá entre Campinas e Ribeirão Preto, Araras foi uma das primeiras cidades a libertar os seus escravos. Tanto é que a padroeira da cidade é uma santa negra, é Nossa Senhora do Patrocínio. Sim. Então você vê que são a Piracicaba também, tanto é que tem aquele filme Sim a Moça, aquele livro Sim a Moça, por exemplo, foi lá em Piracicaba, uma das primeiras cidades também a libertar os escravos, né? Então, esses movimentos sociais... Esses movimentos sociais aconteceram, mudaram a história, então começou simples. Quer dizer, é só uma questão muito simples. E a pessoa começa a pensar, por quê? Fazendo essa pergunta, mas por quê? Porque sim, não é resposta. Isso aí a gente aprende desde pequenininho. E propaganda de cerveja também, né? Bom, deixa eu comentar aqui para a pergunta: você acha que os espíritos devem participar dos movimentos sociais? A Maria Acida Bassi entrou aqui também. Há movimentos e movimentos. O espírita sabe da necessidade de divulgar a doutrina, de atuar na sociedade como um elemento transformador através do próprio exemplo. Os movimentos sociais têm esse objetivo de despertar a consciência das pessoas para novas posturas diante da sociedade. Portanto, participamos sim, divulgando, ajudando nas frentes de trabalho da doutrina, que são muitas. Parabéns ao programa, que está com um ótimo som, e abraço a todos. Obrigado, Cida. Um grande abraço para a Cida, e as intervenções dela são sempre fantásticas. Professora de português aposentada, então exatamente. Veja a responsabilidade que nós temos quando a Cida está nos ouvindo. Mas ainda bem que o Eurípides está aqui hoje, é advogado. Advogado geralmente fala bem também, assim, né? Aí ele salva a gente aqui. Vamos para o nosso momento Giga Vale, que está no momento espírita número 3, que com certeza vai dar também uma abertura para nós comentarmos também, que chama-se Reforma Social. Reforma Social. Certo dia, um jornalista recebeu a incumbência de escrever um artigo sobre como resolver os problemas do mundo. Teria que falar sobre as possibilidades de se estabelecer a paz mundial, de cessarem as guerras, enfim, sobre a união entre os povos. No final do dia, adentrou o lar, brincou um pouco com os filhos e se dirigiu à máquina para datilografar seu artigo. Por várias vezes, fora interrompido pelas crianças, que desejavam um pouco mais da sua atenção. Para resolver a situação, sem prejuízos para ambas as partes, decidiu dar algo com que seus filhos pudessem se distrair enquanto ele trabalhava. O acordo foi feito. O jornalista entregou um quebra-cabeça às crianças e lhe disse que assim que elas terminassem de montá-lo, brincaria com elas. É claro que o que ele queria era tempo para redigir seu artigo, pois o quebra-cabeça do mapa mundi tinha 500 peças. Voltou a concentrar-se e entregou-se ao trabalho. Mas sua tranquilidade não durou muito. Em tempo recorde, as crianças adentraram o seu escritório em tremenda algazarra. "Terminamos, papai", disseram alegres. O jornalista não podia crer. A tarefa teria que durar muitas horas. No entanto, elas a concluíram em pouco mais de meia. Inquieto com o fato, perguntou-lhes como haviam conseguido montar o mapa-mundi em tão pouco tempo. As crianças responderam satisfeitas: "Nós não montamos o mapa-mundi, papai. No verso do quebra-cabeça, há a figura de um homem. Nós achamos mais fácil montar o homem ao invés de montar o mundo." Naquele mesmo instante, o jornalista, que não conseguira ainda escrever de forma satisfatória seu artigo, encontrou inspiração para concluí-lo. A ideia lhe foi dada pelos filhos. Para resolver os problemas do mundo, é preciso reconstruir o indivíduo. A situação externa de cada nação reflete a situação interna de cada cidadão. Não se pode construir uma sociedade justa se não houver homens justos. Pense nisso. A paz social, nacional e internacional depende da paz individual. Enquanto o homem não fizer as pazes consigo mesmo, não pode ter paz com os outros. Todo e qualquer tratado de paz no mundo político-social acabará irremediavelmente numa guerra quente nos campos de batalha, ou então, uma guerra fria nos parlamentos. As leis cósmicas são de uma lógica incontestável. Nada há no mundo social que antes não tenha havido no mundo individual. Bem, aí, oi, a nossa mensagem. Eurípides, algum comentário? Olha, essa questão, né, de como resolver a questão do mundo, transformando o homem, quer dizer, pensando no homem, isto é real. Quer dizer, não adianta você ficar com o discurso achando que a coisa vai acontecer por si própria. Por decreto, por lei. Quer dizer, cada um tem que aprender. E essa é uma questão que a gente aprende na psicanálise. O ser humano é singular. Quer dizer, cada um é de um jeito. E isso é muito claro para nós espíritas, que cada um tem o seu aprendizado, tem o seu jeito de ser. Não dá para você falar assim, todos são iguais, né? Agora, é importante, vamos dizer, você saber, na legislação, você tem, falando na questão da igualdade, todos são iguais perante a lei. Isto a lei fala de maneira genérica. A gente brinca quando a gente ouve essa frase da seguinte forma: todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais do que outros, né? Porque é um problema que a gente... como é que vai fazer igualdade? Nós espíritas temos que dizer o seguinte: todos são iguais perante a lei. E isto para nós é uma realidade. Então, quando se fala em movimento social, você tem que participar dos movimentos para que isso que a gente tem já de legislação, a gente acredite e faça da melhor forma possível. Agora, por outro lado, a gente sabe que a lei, ela é feita no Brasil, no Congresso Nacional. Não adianta a gente ficar falando que, olha, vamos falar contra o aborto, vamos falar pela vida, pela vida, pela vida, e o Congresso fazendo lei só de morte. É preciso, então, que no Congresso, como fez Bezerra de Menezes, né, participar da política, mudar as coisas, porque a lei é feita no Congresso Nacional. Outra coisa, quem dá a sentença é juiz. Então, os espíritas têm que se tornar juízes. A educação, ela muda o indivíduo. Então, os espíritas têm que se formar professores. Quer dizer, essa questão social, quer dizer, o espírita fala, bom, como é que eu vou fazer? Bom, fazer o seguinte, o mundo nos pede participação. Não dá para você ficar na sua casa encastelado. Ou então você recebeu uma boa herança, fala, bom, eu vou cuidar da minha herança. E fica em casa não fazendo nada. Porque tem que estar todo mundo junto, pensando em fazer uma coisa melhor. Então você vai no centro espírita, ora, você conversa, assiste palestra. E uma coisa que eu estava lendo, né? Algumas pessoas vão ao centro espírita Nem cumprimentam ninguém. Chegam, sentam, ouvem e voltam para casa. E não se conversa mais. O movimento espírita é um momento de bate-papo. É de conversar mesmo. E conversar como é que se resolve uma questão de educação de filho. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Quem não é pai não tem a mínima ideia do que eu estou falando. Quer dizer, como educar filho? O pai e mãe, a gente fala, meu Deus do céu, o que eu vou dizer? A gente brinca às vezes com o filho, e o filho sai às vezes magoado com vocês, fala, mas eu não falei nada, só brinquei com ele, ele está magoado. Porque essas relações são complicadas. Sim. Então, o meu pai falava assim, que nós temos que ter escolas de pais. Na escola, porque quando você acorda, você é pai. Ali no Facebook, agora na internet, uma criança falando para a mãe, né? Mãe, ela fala assim, não, minha filha, eu sou sua mãe. Bom, se é uma questão de título, nós somos diplomadas no mesmo momento. Então, vai, é interessante essa visão, né? Quer dizer, filho e mãe, e filho e pai. Como se resolve isso? Como é que a gente vai ter uma vida melhor, mais gostosa? Aí fala assim, nós estamos conversando, questão de salário. Salário é coisa séria. Porque é a riqueza do país que tem que estar dividida para todo mundo, de forma, pelo menos uma forma social, onde as pessoas ganhem o suficiente para sobreviver, ou viver bem. A gente aprende na faculdade de Direito também, quem está me ouvindo sabe disso, para que o salário mínimo, está escrito lá, é para lazer, para cultura, para educação, para saúde, para tudo que a pessoa precisa para viver, não é? É para 5 necessidades básicas. Diga. Habitação, saúde, transportes, o que mais? Tem mais duas aí que é para básica. Eu, quando dava aula justamente de economia, eu dizia para o pessoal, salário mínimo é que nem cobertor de pobre. Você cobra a cabeça, descobre o pé. Cobra o pé, descobre a cabeça. Então é isso daí, o salário mínimo nosso, que era, de acordo com a Constituição, é para cobrir as 5 necessidades básicas. Pois é, habitação, saúde. Escola, educação, que mais? Vestuário e também lazer. Então, o que significa? Está escrito isso na lei, mas de fato não acontece. Quer dizer, não jogaria nos meus olhos, não vem com esse papo de que, olha, eu lembro, falava assim no governo, vamos esperar o bolo crescer para depois dividir. Ah, o bolo cresceu, foi dividido e muita gente nem sabe que o gosto do bolo. E nós espíritas temos que ter clareza disso. Não joga areia nos meus olhos. Que é isso? A realidade é essa. E nós temos esse compromisso com a verdade. Nós espíritas somos assim. E a lei do trabalho é uma das bases da nossa doutrina, é a lei do trabalho. Lei, né? Do trabalho. Porque através do trabalho você evolui. Sim, o trabalho, ele é básico para todo mundo. Então não adianta você falar assim, trabalho é coisa de escravo. Não é. Trabalho é de ser humano. Não, e faz bem para a saúde, faz bem para o físico, faz bem para tudo, poxa. E você, eu estive na Europa e conversando com as pessoas que tiveram a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Napoleônica, guerra e peste bubônica. Era Napoleônica? Esse tá mentindo bem, viu? Teve tudo isso. Então, a forma deles verem o mundo é diferente de nós brasileiros. Nós vemos o mundo de outra forma. É, claro. Só para você ter uma ideia, você que está me ouvindo, no Brasil nós tiramos a fralda das crianças aos 2 anos. Nos países nórdicos, a média é 4 anos. Então, para mostrar a questão cultural, quer dizer, a gente às vezes fala assim, não, Brasil, nós temos algumas coisas nossas, o pessoal lá da Europa tem outra cabeça. Então, agora, uma coisa é certa, o movimento de solidariedade, o movimento do amor, e aquilo que você colocou aí, o movimento pela vida. Resumindo, se a gente conseguisse ser tão bem financeiramente quanto nós somos bons para tirar a fralda de criança, a gente estava muito melhor no mundo, não? Porque gasta dinheiro para caramba. Você fica 2 anos a mais trocando fralda de criança, comprando fralda descartável. Essa é uma outra coisa. Uhum. Que no meu tempo não existia, não. Era a fralda de pano que você lavava uma vez, lavava duas, lavava três. À medida que você ia lavando a fralda, ele ia ficando melhor. Agora a fralda é descartável. É mais lixo no mundo. E mais dinheiro que você gasta. faleceu aos 84 anos, no dia 21 de março de 2014, a senhora Maria Cléa Maluf, trabalhadora do Paulo de Tarso, junto com suas filhas Maria Luísa, Silvia e Cidinha. Deixou os netos também que frequentam o Paulo de Tarso, João Luiz, o André Luiz, a Maria Carolina e Davi. E deixou o bisneto Caio. Ela foi sepultada no cemitério Horto São Dimas e nós desejamos à família muita paz, muita tranquilidade e a nossa querida irmã Maria Cléa, que era mais conhecida como Cléa Maluf, que ela possa ter um bom início na vida espiritual, porque nós sabemos que existem várias moradas na casa do nosso pai e nós sabemos que ali está reservado um lugarzinho bem gostoso, bem tranquilo para a nossa irmã Maria Cléa. Tem, Rodrigo, alguma notícia? Tem uma mensagem do José Pereira, do Novo Horizonte, pede ao Eurípides para repetir o nome do livro psicografado que fala sobre as plantas. E manda um abraço para todos e um ótimo, o programa está ótimo. Bom, o programa, o livro, José, tem, chama é do Fitoterapia, João Fitoterapia do Além, João Berbel. Se não tiver lá na casa do não, ele caminho, ele ou, você não tem, ele pode encomendar também, né? Você não vai encontrar na livraria Casa do Caminho não, e nem na banca, mas é só pedir, você, né? Pode entrar no site do João Berbel, que agora é Farol da Três Colinas, parece o nome da editora, achar, né? Mas você pode escrever isso lá, João Berbel lá no Google, que vai aparecer lá a editora dele, e através da editora você pode comprar todos os livros do João Berbel, inclusive esse que o Rodrigo citou aí para você. Muito bom. Vamos então tocar essa música agora também. Faz tempo que a gente não toca Marielle Tiscati aqui. Como nós estamos falando em movimento social, a gente tem que pensar como o Eurípides falou, né? Vale a pena? Por que nós temos que participar? Então a Marielle Tiscati fala nessa música. Pare para pensar. Agora pare para pensar. Em tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou. A quem você amou? Por que você amou? É tempo, pare pra pensar. Enquanto há jeito de recomeçar nesta vida, pense bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Pra pensar, há tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pra pensar. Há tempo, pare pra pensar no que faz da vida. No que faz da vida. Da vida. Vamos lá, os ganhadores dos livros. Ó, os livros são os livros do João Alberto Teodoro. É, Um Amor Diferente, nós temos dois livros, e outro, Renúncia de uma Paixão. Livros muito bons que estão sendo editados aqui no Brasil e já no exterior também, do nosso amigo João Alberto Teodoro. A uma das ganhadoras é a Dirce, da Vila Industrial, né? Ali do Jardim Tatetuba, né? A Dirce ganhou um livro. A outro livro é a Vilma Torres. A Vilma Torres também é campeã, ela ganha sempre, né? Ganha sempre, né? A Vilma Torres do Bosque. E também a Janaína Santos, da Vila Maria. Opa, né? Essa é minha vizinha. Da Vila Maria. Isso, Maurício, pode começar a criar essas coisas aí também que a gente gosta, viu? Não tem problema não. Eu sei que as vinhetinhas que você tem aí guardadas, na hora que você achar que é conveniente, pode colocar. Tá aquela bom? De bater palma? Ele colocou agora, só que ele colocou meio tímido ali, mas não tem problema não. Pode colocar. Legal. Então vocês podem retirar os seus livros lá na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista, São José dos Campos. E vai lá e bate papo com o nosso irmão Mário Vinhas, pega seu livro lá, vê que maravilhosa que é a nossa Livraria Casa do Caminho também. E se não tiver livro, é só pedir para ele que ele traz, encomenda, tá? Né? Nós temos que agradecer ao Maurício, que competentemente faz a sonoplastia do nosso programa, ao Helder, que está sempre nos auxiliando, a Adriana, que veio trazer aquele bolo de pudim de pão muito gostoso, e a Graça, né, que faz o café e atende os telefones aí, que também é uma graça, né? Rui, deixa eu dar um alôzinho aqui pro Renualdo, nosso amigo Renualdo, que está lá no Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul. Ele postou aqui a rua mais bonita do mundo. É, mas que eu é uma rua coberta de árvores, né? É, então eu vou compartilhar aqui no meu Face aí para as pessoas verem, diga. Mas nós vamos mandar da Avenida Tivoli para comparar com a rua lá do Renualdo, viu? Isso não é coisa de, não é briga entre paulista e gaúcho, não, viu? Mas é muito bonita aqui a rua. Avenida Tivoli é muito linda também. Essa é linda, muito bonita mesmo. Muito bonito. Um bom dia para o Renato. Essa daqui é mais bonita do que a da Avenida Tivoli. Será? Com certeza. Estou vendo aqui. Ela é mais bonita do que a da Avenida Tivoli. Já arrumou fã aqui em São José dos Campos. Não, é mais bonita mesmo. Não, aqui São José é uma cidade arborizada também, muito bonita também a cidade aqui de São José dos Campos. Mas o importante é nós termos mais cidades e mais árvores, mais coisas assim bonitas. Mas o pessoal já está preocupando em querer arrancar árvore, porque cai em cima dos carros na hora que chove, né? Mas tem que ter mais árvore. Acho que é os carros que estão no lugar errado, não é as árvores não, né? Geralmente a árvore não vai atrás de carro, você já percebeu? A árvore não vai atrás de carro para cair em cima, e né? Nem bate em carro. O cara é que deixa o carro lá debaixo da árvore, né? Se ela cair, era o lugar dela, né? E nem vai bater em carro, né? Exatamente. Então é... Renato, vou compartilhar aqui, obrigado, um grande abraço, meu irmão. O Liraus está indo por aí também, né? Rodrigo? Um abraço para todos que participaram aqui pelo site, para você, nosso querido ouvinte que nos escutou, e para vocês que estão escutando a gente através do site, através do nosso podcast, que também está funcionando, disponível para todos baixarem pelo celular e escutarem durante a semana. E convidá-los para a semana que vem, domingo, com a Elaine Iocota e Érica Bragança, falando sobre medicina e espiritualidade. A Érica é especialista em marca-passo. Tá? E a Elaine, ela é ginecologista e também obstetra. Estará com a gente aí, então estão todos convidados. Rui, quer falar mais alguma coisa? Não, eu só quero dar um bom dia para os nossos ouvintes, que estejam conosco no próximo domingo. Um grande abraço a todos também. E quem vai fazer a nossa prece de encerramento é o nosso irmão Eurípides. E depois, nós estávamos falando do Liraucio, pedi para o Maurício colocar a música do Liraucio, Quero Ser Ponte, essa linda música, que é uma música social também. Nós devemos, todos nós na vida devemos ser ponte, né? E não muros. Bom, vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Vem Vem, irmão, vem orar com uma canção de paz, sabendo que, para sorrir, para vencer, preciso amar e posso até sofrer, e caminhar entre a neblina para compreender. Eu vou lutar, seguir em frente e conseguir. E de lá voltar, vou ver os olhos e agradecer. Agradecer a sublime companhia, agradecer a nossa moradia, agradecer aos céus, o sol, o mar e a paz no coração. Que assim seja. Um dia, meu pai aqui na terra me ensinou o que era uma ponte. Ainda me lembro, eu tinha uns 5 anos e ele me disse: filho, ponte é uma união que liga uma parte à outra parte. A ponte é muito importante, pois permite que os que estão de um lado ajudem ou sejam ajudados pelos que estão do outro lado. A ponte, filho, permite que se ultrapasse um córrego ou um grande rio, que se passe sobre uma estrada de ferro, sobre uma rodovia, ou mesmo sobre um precipício. A ponte liga um bairro a outro bairro, uma cidade a outra cidade, um país a outro país. Uma ponte permite que se leve alimentos, roupas, remédios ao outro lado. Existem pontes famosas, filho, que atravessam quilômetros sobre o mar e unem países vizinhos. Porém, filho, o homem, sem saber a importância da ponte, ao entrar em choque com outra nação, sua primeira reação é destruir, dinamitar as pontes para atacar ou para se defender. A humanidade não parou ainda para pensar na importância que tem uma ponte. Um dia, meu filho, quando você compreender melhor a vida, conhecer o amor, a caridade, procure ser uma ponte. Ser ponte, quero unir.